Injustiça? Só pra quem é pobre. Tem ser igual pra todo mundo. Ninguém é mais que ninguém, certo, meu? Mas rico, quero ver que vai preso, meu. Gravata branca nunca vai pra cadeia. Entendeu? Nós é favelado, mas nós também é gente. É o gente humano também, né, meu? Fala que vai fazer isso, que faz aquilo, não faz nada. Muita gente passando fome, criança, muitos pessoal que tá preso lá do outro lado do muro lá, certo, meu? Que não deve nada, é preso. Mas por que gravata branca não vai pra cadeia? Só pobre. É muita injustiça, certo, meu?